6225, fundo autorizado 10, vento 020 graus, 5 nós. Sempre bom, vou achar na 6225. Do 227, o tráfego na chegada a Mari está sendo superado no momento, prossiga na subida e vou direto Conquista. Positivo, ando Conquista, obrigado. É 225, Solas 48, livre à direita, 21.9, Solo, bem-vindo. Confirma a direita, frequência? 1219, Solo. 1219, obrigado. Trip 5384, parte 3 para puxa, acionamento. Trip, trip, chame táxi. Chama táxi. Salvador, bom dia, Canel 6225. Europe, posso estar. 225, bom dia, táxi B Alfa. E reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso, Canel 6225. Do 227, chame Recife 1288. E Recife 1288, bom dia, senhor. O 922 está autorizado a aproximação em LS. Autorizado, 922. da Juliet, ingresso Xangai 6225. 225 via Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, Xangai 6225. Brasil 4039, aguarde só um minuto, copo, prepara da Eula e da Bridge. Para o táxi do tipo 5384, 45 a bordo, 6 horas e 10 de autonomia, alternando Recife. Confirme pessoas a bordo, trip 5384. 45, 45. Pátio 3, pátio principal, segunda direita via Indy Alpha, ponto espera torre 118, decimal 95, altímetro 10 no 4. Então, morreu, bom dia, o trip 5384. Aí, pátio principal, segunda direita, Índia, ponto espera, chama 118. 5, 3, 2, 4. Seu questionamento na portão 8, azul 4, 2, 1, 3. 2, 1, 3, no 8 está livre, chame táxi. Chamarei, obrigado. Azul 4039, cópia. 439 Campinas, 340 está autorizado, aerovia Pezulu 10 até Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, após intercepta Pezulu 16, prossegue até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, aciona 5075, controle 119, decimal 8. Don Eagle 1922, passa no turno, estabilizado em ele. É o Gol 922, estabilizado em ele. Ok, quanto à aproximação 922, até qual ainda não avistado, aguarde suas propostas. Aguarde. Oi, Salvador, bom dia. 483, está com o ponto de espera pronto. 5483, forma o tráfego a 2 milhas de distância, você já linha decolada imediata, separada? Autorizado, 0, 10 graus com 6 nós, ok? Linha decolada separada, 5, 3, 2, 4. T04, autorizado via BONF, via chegada BONF, ajuste no 04. Eu não entendi. Dois avistados com aproximação e forma TR decolando. Aguarde, não vou 922. Charles Serra Tango, informe estacionamento pista grau decolar. Fazenda Santa Maria, isso? Mantenha a escuta, Tandem 79, número 2. O Charlie Serra Tango, Fazenda Santa Maria, confirme, fica em qual estado? Fica aqui na Bahia? Está livre, tudo autorizado, 020 graus com 62. Livre posição 0192. 2217 Salvador, bom dia, identifique. 1998, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Contato radar na posição Conde, voo e bomb, chegada bomb, ajuste 1094. Flip 527. 5297. Nível 340, prossegue no 340 até 330 milhas de Salvador, 330 milhas do VR de Salvador. Após cancela, prossegue visual no 145, correto, disponível. Decola da cabeceira 35 com curva à esquerda após a decolagem na subida Momo, após direto. Aciona transponder 5066, controle 119 decimal 8, a torre opera em 118 decimal 95. Pessoas a bordo no 45. O principal após Índia e Alfa, considera a torre 118-95, altímetro no 014, tem um bom voo e bom dia, azul 4213. O Charlie Serra Tango na escuta do solo. A torre 118 decimal 95 para acionamento táxi decolagem, altímetro no 014, tem um bom voo, Charlie Serra Tango. Solo, gol 922. 922, bom dia, via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette, 922. Tá 3179, informação Índia, bom dia, copia o nível 340 Guarulhos. Tá 3179, Guarulhos, nível 340, está autorizado, aerovia Pesulo 10 até Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, Bridge, após intercepta Upper, Zulu 16, prossegue até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, após direto Trive e após conforme. Decolada 10 com curva à direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5073, controle 119 decimal 8. Autorizado Guarulhos 340 via Pesulono 0 da Bridge, seguida Pesulono 10 da PHZ, seguida Trive e direto. Transponder 5073, 98 controle e a saída da Eulê da Bridge, separação branca, para a direita da 3179. 62, deixa-me pronto, puxa o beca acionamento, então 3179. Confirmo. Espera pronto, azul 42, pelo menos. Ali mantém azul. Ali mantém azul. DP5384 solicita a PROA 050 para desvio de informações por 5 milhas. Livre. livre. Dois vai ingressar via Juliette, portão 04. Juliette 04, 922. Azul, livre decolagem, 030 graus, 6200. Ok, se livre decolagem, 4200. Desça para 8014, chegada bom. 8014, bom. Salvador, bom dia, o Xané 6362, 190. 0312, autorizado via chegada Mari, ajuste com 0094. Chegada Mari, via com 0094, 6312. 6312, voa Duna. Voo no 605, desça para 5000. Precisa 5000, voo no 605. E azul 4213, decolou na sua. Azul 4213, controle, contato radar. Controle, o 3304. Salvador, o 3304. Prossiga. Se não for atrapalhar vocês, podemos voar na proa do Índia, Serra? Não, negativo. E Duna? É, a princípio mantém a chegada. Tento em breve, eu vou autorizar. Câmbio. O controle autoriza duas de Duna por 632? E312, mantém a chegada para o sequenciamento. Se o senhor mantiver a proa de Duna, vai entrar em espera. Ah, tá ok, então. Obrigado. Olhe, Salvador 35217 no ponto ideal descida. Desce para 6000. Gente. Do 4039, chame táxi. Triple 5384, esquerda Aracaju. Esquerda Aracaju, 5384. TAM 3304, iniciou o voo sobre a Baía de Todos os Santos, está autorizado Duna. Duna, se possível pode ser o Índia Serra também. Okay. Índia Serra negativo, está autorizado Duna. Duna. Fala, TAM 3179, só parece bater um gato solto aqui embaixo da aeronave no portão 06. Tinha não compreendido? Tem um gato solto aqui embaixo da aeronave, aqui no portão 06. Ok, será informado aqui ao fiscal, grato. Oceano 6312, velocidade a partir de agora 210. Oceano 6312, controle. 6312 na sua escuta. Redução de velocidade para 210. Reduzindo agora 210, 6312. 3663, informe velocidade. Rota 3663, está com 2609. Velocidade 250 nós, quando eu cruzar 10 mil, vou solicitar uma velocidade inferior. Ok, muito grato. Controle Azul 4213, está voando paralelo à rota devido a formações, cruzando agora 120. Positivo, tráfego posição de 11 horas, 12 milhas rumo nordeste, aeronave da Trip passando 120 para 190. Afirmativo, aguardando transferência. Trip 5217. Trip 5217, desça para 4 mil. 217 para 4 mil, gente. 3663, está agora 40 mil, desça para 5 mil. 5 mil, eu quero 3663. 3304, está autorizando a possibilidade. ILS 3304. E a sua? Azul 4213, chame Recife, frequência 1268. Controle Salvador em blind, chame Recife 12685. 1685, bom trabalho, bom. Belo trabalho aí. TAM 3304, localizador em aproximação, checa trem, torre 1895. Gente, bom dia. Imediato? 4, chame Recife 12685. Agora Recife 12855, 3384. 3663, velocidade agora 210. 210, tá? 3663. Oceano 6312, livre aproximação e ali. Livre aproximação, 63 no 2. Alfa, ponte espera, torre 118, decimal 95, altímetro 104, bom voo. 104, livre participação, de Alfa, ponte espera, 0345, azul 4039, obrigado. A vista, o TAM 3304, bom dia. 304, bom dia, pista livre, informo com o Saitecho que ele falou agora, sentido norte, não interfere, sente seu tráfego, o vento 030 graus, consigo nós, tem pouso autorizado, check train 3304. Pouso autorizado 3304, pista 10. O Charles Erratango, decolado agora os 11, controle 1998, bom voo. Gente, controle 119-8, obrigado, bom dia, Charles Serratano. direita para 235, desce para 2, faz direita, localizador, voo 1605. Controle de Salvador, bom dia, papapá, Charlie Serra Tango, decola 35 no perfil da Momo. Charlie Serra Tango é o controle Salvador, está em contato, radar, informe a razão de subida. 1500, Charlie Serra Tango. Vetoração, curva à direita, proa 030, falha de comunicações ao passar o nível 150, voa direto destino. Sente, curva à direita, 030, Charlie Serra Tango. .605, velocidade 180, vai voar meia dúzia de milhas para girar à esquerda. Velocidade 180, voa meia dúzia de milhas e gira à esquerda, agora 60. A informação, a possível saída do 6225. Pode sim. Sim, é Brasília. 210. Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após Alefa. Arbor Alefa, obrigado. Esquerda para 120 para o localizador. Esquerda para 120, localizador para o 605. TP5217, vetoração direita proa 235, em descida para 2000, está limitado pelo localizador número 4 para o ponto. 5217, proa 235, limitado pelo localizador para 2000. 4, livrando agora os 14, solo os 14, livrando 219 o solo, bem-vindo. 309, bom dia, tá 3304. O azul 4039, pista livre, decolagem autorizada, dá 10, 020 graus, 7 lanches. Livre, colagem 10, 4039. Porta da Juliette, com ingresso. Alfa da Juliette, ingresso, tá 3. Reporta, tá 3304. Oceano 6312, localizador em aproximação, checa o trem, torre 1-1-8-4-5. Oceano 6312, este é o controle Salvador, transmitindo em Blyde, chame a torre 1-1-8-4-5. 1895, 6312. Papapapá, Charlie Serra Tango, passa nível 070, supera tráfegos na chegada bomba, está autorizado a prosseguir direto para o destino. Então, direto destino ao Charlie Serra Tango. TP5217, velocidade 170, 170 mais a partir de agora, inicia a redução. Gente, 170, 07, 5207. TP5217, esquerda 120 para o localizador, chave estabelecida. 5217, gente. 1605 em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5 para o 1605. 1.8, bom voo. 9-8, obrigado, senhor. Bom domingo a todos. Proa 235 em descida para 2000, está limitado pelo localizador. Velocidade 180. Direita 235, limitado localizador 1809, velocidade. Certo. 3663. Salvador Gourmet 05, estabilizar localizador e LS X-ray. Está 3 milhas e meia do Índio Serra. Ciente, no 605, da aproximação, número 2 pouso e as reportes que eu tenho baixo travado. Vai empatar com o trem baixo travado do 605. Após Índia e Alfa, ponto espera torre 198, decimal 95, altímetro no 0, no 4, tem um bom voo, tá 3179. Bom, no 605, está agora passando externo contra a embaixada, está lá. Quando a aproximação e falar em pista livre, 605. 605, agora a pista livre. Sol agora 18, livrar direita 219, sol, bem-vindo. Ao livrar 219, 6312, já. No 605, pista livre, pouso autorizado, 020 graus, 5 nós. Pouso autorizado, na 190, agora no 605. Sol 7S, grato, bom dia. Tan 3663, para o localizador esquerda 120, chama estabilizado. 120, chamará estabilizado, Tan 3663. 12, bom dia, táxi via Alfa, após Juliette, portão 10, portão 10. Alfa e Juliette, para o portão 10, 6312. 88, obrigado, Tchau, certo. Salvador, trip 5217, bom dia. Bom dia, quando a aproximação o ar de pista livre, trip 5217. 5217. Autorizado via chegada Bonf, ajuste 1014, da 385. Salvador 21, livrar direito 219, o solo, bem-vindo. Que é direito ou 219, ou no 605? É 1219. 219. O no 605, livrou a 109, ok, ótimo. Agora 605, táxi livre Alfa e Juliette, portão 05. Alfa e Juliette, portão 05, gol 1605. baixado e travado, ciente autorizado pouso. Em aproximação, localizador em aproximação para pouso, cheque o trem, chame a torre, 1895, 3663. 3295, até daqui a pouco, obrigado. Azul 4039, chame Recife, 13325. Salvador, did you call Azul 4039? Sorry, yes. I can take the center frequency 133.25, Azul 4039. So it's not 133.25, which one? Have a good Sunday for you all. Thank you, have a good day. Dando 3732, esse é o controle de Salvador. Autorizado, via chegada Mari, ajuste 1094. Sou a TR, agilizando manobras, aguarda pela liberação da pista. E ajuste do altímetro 1014. Via chegada Mari com 1014. Dando 3732, quando possível, solicita a plana de TAP. Anotei a sua solicitação, no primeiro momento negativo. Sol 7, Sol 24, libera de imediato, chame 1219, Sol, a livrar, bem-vindo. 219, obrigado. Salvador, muito dia, 3517, livrou. Dia 3527, até o Pat 3, da Livre via Alfa e Kilo, posição prevista é a posição 03 do Pat 3. Alfa Kilo, posição 03 do Pat 3. Passou externo, trem mais travado, até 3663. 3663, quando a aproximação avistado, informarei para o senhor, ele está com a companhia agora decolando. Pouso autorizado no zero, vento 050 graus, meia dúzia. Ciente, 3663. Pouso autorizado no zero, vento 050 graus, meia dúzia. Ciente, 3663. 3179, decolado agora, 25, controle 1198, bom voo. Controle, contato radar. Me para o solo. 63, solo 27, bem-vindo ao Livrão 219, solo. Alvisar 219, já. Solo Salvador, bom dia, tá 36, 63, Livrão na frente. 63, bom dia, táxi livre, Alfa e Juliette, portão 02. Alfa e Juliette do 02, tá 36. Controle até 3079. 3079. É, só para informar que não vai conseguir cumprir a restrição a 20 milhas de Salvador para estar no nível 125. Ah, ok, ciente, 3179. Não entendi. É o TAM 3859, senhor. Possibilidade de a gente prosseguir a descida até 2000 pés? Perfeitamente, autorizado 2000 pés e autorizado também a final do ILS 1014, TAM 3859. Autorizado a final do ILS descendo a 2000 no momento, TAM 3859. TAM 3732, reduz a velocidade para 200 nós, número 2 do sequenciamento. 3732, redução 200 nós. Fim, né? 663 no 2, eu tenho uma previsão de decolagem a 11:06, eu só podia adiantar a subida para Petrolina. Momo Transição Flock. Ah, obrigado, até mais tarde. Xané 6225 para autorização 340 Brasília. Xané 6225 Brasília, nível 320. 320 está autorizado. A rota direto Nizza, após Puído, após Upper Whisky 10 até Formosa, após direto decolada 10 com curva esquerda na subida Momo, após Eguar posição Cogbo. Quilo Oscar Golf Bravo Uniforme Cogbo, após direto Nizza e após conforme. Aciona 5111, controle 119, decimal 8. Ok, 320 Brasília, decola da 10, curva à direita, saída é a Momo, após Cogbo, Nizza, transponder 5111, controle 119.8, Brasília Upper Zulu 10, é Formosa, Oceania 6225. Curva esquerda após a decolagem na subida Momo, após Cogibu, após direto Nizza, após Nizza, Puído, após Puído, interceptar Upper Whisky 1-0, até Fox Romeo Mike e após direto. Entre Paulo 1-0, curva esquerda, Momo, Cogibu, Nizza, Puído, intercepta Upper Whisky 1-0, até Formosa. Agora sim, correto, portão 1, chame pronto, chame 225. Sim, 225. Restrito 25, obrigado, bom dia. Corrigindo, chame 1 no 3325. 3325, obrigado, bom dia. Positivo, no 3325. Juliette, no Finger 4, Fogo Guarulhos. ML, Gol 923. Gol 923, formação Juliette. A Guarulhos 360 está autorizado, Aeroguia Pesulu 1-0 até Bridge. Bravo Romeo India Delta Eco, Bridge após intercepta Upper Zulu 1-6. Prossegue até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trivi e após conforme. Decolada 10 com curva direita, após decolagem na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Aciona 5113, controle 119.8. Se autorizado, nível 360, Upper Zulu 1-0, Bridge, Upper Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, direto Trivi, após conforme. Decolador 1-0, curva direita da El, Leda Bridge. 5113, transponder, controle 1-1-9-8, gol 923. 923, correto, portão 4, chame pronto, feedback, seu nome. Vai embaixar. Dan 3732, reduza para 170 nós, segue tráfego da companhia 7 milhas à sua frente com velocidade reduzida. O 3732 vai manter na mínima limpa 200. Dan 3859, chame a torre em 1-8-9-5. 3-18-9-5, Dan 3859, bom dia. A sua mínima limpa, são 3732, é 200 nós? Tá, primo. Ok, sente. Atenção, tráfego à frente. Com separação suficiente, prepare e espera sobre Simbra, caso não tenha separação suficiente na final. Positivo, qual é a separação mínima que o senhor quer? Nós temos separação suficiente, porém... Prepare e espera em Simbra, em função de eventual proximidade com o tráfego à frente. Positivo. Vai manter até a mínima de 5 milhas no próximo mínimo, ok? Alerta Delta, informação Juliette, Manati, mil pés. Manati, uma Eco Delta, ano mil pés, dá 17 direita, corredor Axé, aciona padrão 0125, controle 119, decimal 8, a torre opera em 118, decimal 95. 1995, 3737. Confirme pessoas a bordo. Gente, 12 pessoas a bordo. Chame agora a torre 1895 para acionamento táxi decolagem. Altímetro 1014. Tenha um bom voo e bom dia. O Mike Eco Delta. Depois da aproximação, informaria que está livre 3732. Reporte baixo travado. Ah, baixa travada agora. Guarda na pista livre, está 3732. Romeu Serra, Romeu Juliette, prossiga. Ciente, acena identificação, contato radar 57 milhas nordeste de Salvador, mantém uma centena, informe a proa ideal para Montes Claros. Solo, bom dia, está 3259. Táxi via Alfa, após Juliette, portão 612. Alfa Juliette para o 612, está 3259. Ok, ao passar o través norte de Salvador, é isso? Vamos consultar junto ao centro. Essa foi a sua programação no plano de voo? 220. Zero, aguardando a autorização do centro Recife, em coordenação com Brasília. Aniversário, chama o táxi. T32, solo agora aos 42, olha, vai direito, 219, solo, bem-vindo, vamos. Grato, 219, 3732. Bom dia. Solo Salvador, tá 3732, de bom. Bom dia, tá 3732, táxi livre Alfa e Juliette, portão 09. Alfa Juliette para o 9, tá 3732. Solo Salvador, você é 63, vamos dois, com as condições atuais, solicito autorização do registro. Só um minuto, cópia, você é 63, 1-2. Você é 6225 para o táxi, POB de 93, alterna Goiânia, 4 horas e 35 autonomia. De Alfa, condição a torre 118, 95, altímetro no 0, no 4, tem um bom voo e bom dia, você é 6225. Direita, Índia Alfa, 10895.